Caixa de Entrada. Começando a semana com todas as novidades da programação da Rádio UFSCar. Estamos aqui para apresentar uma edição especial do Caixa de Entrada. Hoje não será como de costume que a gente apresenta novas entradas da programação da Rádio UFSCar, mas fizemos uma playlist com as melhores músicas da Rádio UFSCar, ou pelo menos a que a gente acha, quais foram as músicas que mais marcaram esse 2010 que está acabando agora. E então teremos a solita mistureba, a mistureba de sempre, com vários estilos que vai do indie pop, rock, world music. Essa aqui será uma playlist internacional. Na semana que vem teremos uma playlist com as melhores músicas nacionais. Eu estou aqui no estúdio junto com Ricardo, estamos no MSN, para quem quer falar com a gente, dar uma sugestão, sei lá, conversar com a gente, estamos no Messenger, então é radiofiscar@hotmail.com. Também estamos no Twitter, então quem tem uma conta no Twitter é @radiofiscar. É isso aí, Morumbi. Normalmente eu não estou aqui acompanhando os caixas de entrada, né? Mas como é uma edição super especial aí, uma edição que todo mundo meteu o bedelho, né? Pra falar aí as melhores faixas de 2010. Aí vim aqui também fazer uns comentários, né? Pegar esse começo do programa aqui. E as Mimília tá chegando aqui também pra compor nessa ilustre mesa que sempre forma aqui o caixa de entrada. É, o Lucas Pereira também deveria entrar daqui um tá pouco. Tá chegando, isso mesmo. Bem, a gente fez essa seleção hoje, então, a seleção internacional, né? Tem muita coisa boa, a gente podia até falar menos e tocar mais, né? A gente teve uns problemas técnicos, tá começando um pouquinho atrasado, né? A gente tem aí, próximo, uma hora e meia, o famoso melhor da casa em 2010, né? É, tem muita música boa pela frente. Com o que nós vamos começar? Então, a gente tava começando com umas músicas aqui. Eu tô pensando, de repente, esperar a Yasmin chegar, que ela vai gostar muito desse primeiro bloco aqui. Tá legal. De repente, a gente pode começar com uma faixa que animou bastante aí no começo do ano, que foi Vampire Weekend, né? Com a faixa Cousins, né? É, disco muito bom esse do Vampire Weekend, que mistura música eletrônica, uma new wave do terceiro milênio com elementos de música africana. Então ficou uma coisa bem inteligente, bem original. O disco que saiu no começo do ano é intitulado Cousin. É um disco que teve repercussão internacional. Depois, esse aqui é o segundo disco do Vampire Weekend. O primeiro também foi uma ótima estreia. O segundo, sim, reconfirmou a originalidade e a peculiaridade dessa banda muito, muito boa. Então vamos ver o primeiro single extraído desse álbum, que foi Cousin. É isso aí, coisa fina aqui no caixa de entrada, então, Vampire Weekend. Caixa de entrada. Close the door. You and the smile. 69. Tell it to the moon, the earth, the sun, the stars, and the sky. Break the precipice, go ahead and testify. And if you want to, you can have what's on your mind. And if you need it, just repeat the words, it will come in time. Say it 45, say what's on your mind. To waste your breath on the lights that never shine. Tell it like it is, take your time to find your lines. Shout it to the world, let them know that you alive. And if you feel it, soon you'll realize that you can feel it. Programa de Caixa de Entrada de volta aqui na Rádio Fiscar. Bem-vindo, e eu cheguei. Yasmin já chegou direto no mar. Direto na pilotagem aqui do programa. Os meninos já começaram com duas músicas. Chicletinhas para começar o programa. Chicletinha. A gente acabou de escutar Ozo Matley com 45 e antes Vampire Weekend com Cousins. É, chicletinha saborosa. Que... Sabora, são os alguns dos melhores chicletinhos de 2010. É, com certeza. Essa Ozo Matley a gente não tinha nem apresentado, né? A gente falou primeiro do Vampire Weekend e essa 45 é uma faixa bem bacana também, né? É, Ozo Matley é uma banda norte-americana de Los Angeles que mistura rock, salsa, funk, outros ritmos, mas nessa música em particular nós não ouvimos nenhuma desses elementos, era mais um pop bem radiofônico. Bem radiofônico mesmo. Bom, A gente se conectou aqui no Twitter, então, a partir desse bloco. Então, para quem quiser conversar com a gente, Rádio Fiscar é o nosso Twitter. Pode mandar sua opinião sobre a nossa seleção aqui dos melhores do ano. Fala aí qual que é a sua melhor faixa de 2010, né? É a próxima, né? Não, a sua, quem tá acompanhando a gente, manda pelo Twitter no Rádio Fiscar ali a sua faixa predileta aí de 2010. Pra quem ouviu a rádio, com certeza deve estar aqui alguma delas. Não é possível. Lembrando que hoje são só as internacionais, né? Só as internacionais, semana que vem a gente vem com as nacionais que marcaram o ano de 2010. Bom, mais um bloquinho de duas músicas, agora com dois discos que não só na nossa lista, mas em várias listas vão estar presentes. Vão estar presentes, principalmente esse próximo, na verdade. É. Acho que eu já participei de algumas discussões de mesa de bar e tudo mais, de que acho que tá liderando o melhor. É quase ao concurso, né? Um bom disco, pop. Mas vamos falar logo pros nossos ouvintes que a gente tá falando dos canadenses do Arcade Fire. Arcade Fire lançou seu terceiro disco esse ano e entrou de uma vez por todas como uma das grandes bandas desses primeiros 10 anos do século 21. Com certeza é uma das bandas revelações dos últimos anos, que se destaca pela formação também da banda, que integra violinos, instrumento acordeon. De sopro, acordeão, várias coisas. E o resultado é uma música, um rock pop bem arranjado, bem construído, e muito prazeroso de ouvir. Esse disco, que chama The Suburbs, e a faixa que a gente vai escutar é a faixa título que abre o disco, que acho que ele marcou muito o ano pelo fato dele falar exatamente do momento atual, num sentido bem sensível, assim, fala das tecnologias, da situação do homem moderno e tudo mais, de uma forma bem interessante. E esse disco também marca, eu acho, a acessibilidade do Arcade Fire. Eles lançaram um primeiro disco muito bom, realmente, que era a grande promessa das bandas de 2006, era aquele disco Funeral. Depois eles lançaram em 2008 o Neon Bible, que já era um pouquinho mais duro para os ouvintes. E esse disco, acho que volta para um ouvinte mais geral conseguir acompanhar e gostar muito. Tem sempre esse limiar aí daquelas músicas que conseguem fazer um som que é eloquente, mas que não chega a ultrapassar no sentido de acabar afastando o ouvinte. Exatamente. Né? Esse aí é um disco que fica muito coerente, que é um disco bem completo, muito bem, uma produção muito elaborada, mas que ao mesmo tempo agrada muitos ouvidos aí. Eu acho que é muito um som que é bem a cara da Rádio Fiscal também. Então vamos de som. The Suburbs com Arcade Fire. Survive. Grab your mind. escute diferente. De entrada. programa Caixa de Entrada, momentos retrospectivas 2010, a gente acabou de escutar She and Him com Home e abrindo o nosso bloquinho de duas faixas, Arcade Fire com The Suburbs. Duas faixas belíssimas aí deste ano, das tranquilinhas ali, né? São top. Faixas top mesmo. She and Him, a banda da Zooey Deschanel, atriz, com M Ward, segundo disco deles, nesse revival anos 60 aí. Intitulado Volume 2. E o primeiro volume 1, né? Que lindo. Bem simples. Gente que tem dificuldade na mão pra álbum mesmo. Mas não tira créditos de um belo disco mesmo. Não, com certeza. Depois, M Ward é um músico bem navegado, ele tem um projeto solo também, já lançou vários discos. E a Zooey, pra mim, foi uma descoberta, porque conhecia ela como atriz de vários filmes, ela participou do Guia do Mochileiro das Galáxias, também no último filme do Yes Man, último filme do... Ela, pra mim ela é a Summer, do 500 Days of Summer, ou 500 Dias Sem Ela. Também Quase Famosos. Quase Famosos, ela participa. Bom, vamos continuar. A gente teve que cortar algumas faixas aqui, né? A gente tá comentando algumas atrocidades aqui no backstage, aqui, porque explicado, né? Tinha algumas faixas muito boas que foram limadas, né? Eu tenho que frisar que pelo menos o Yonzi, né, com a faixa Goldu, você que acha que foi uma bela faixa aí, que é o vocalista do Sigur Rós, né, no projeto solo que saiu esse ano. E qual que foi a outra faixa que você cortou aí também? Like Lee, infelizmente, acabou caindo aí, mas a gente concordou aqui que o disco não saiu mesmo, foi um single. Então, fica pro próximo ano, com certeza vai ter disco dela e vai ser coisa fina. Eu aconselho assistir ao vídeo dessa música da Like Lee, um vídeo muito bom, dirigido pro Soderbergh. É muito bom. Vale a pena ver esse vídeo. É isso aí. Sensacional. Continuando agora, a gente continua com mais um bloquinho um pouquinho mais calmo. Vamos com, pra mim, um dos discos do ano também, um dos três discos do ano, talvez, Blonde Redhead com Here Sometimes. Banda italiana, com italianos, japoneses, formados em Nova italianos, York. Dois italianos, italiano e japonês, mas a banda é americana. Mas a banda é americana, italiano oriundos. Mas são italianos, né? São italianos. São formados em Nova York. Bem, mas é uma banda muito importante num cenário, digamos, do rock alternativo norte-americano ali. É uma banda muito bacana, que tem muita história também, já tem muita coisa lançada também, né? Tem uma história bem grande de carreira aí. Desde 93. Eu acho que e bem naquele cenário, digamos, muito conectado ali com o Sonic Youth, essa galera ali, assim, estavam bem numa pegada. Não lembro se o último disco por onde que saiu. Saiu para 4AD. 4AD, né? O terceiro disco pela 4AD. Lendário, selo independente. Exato. Faz anos e anos, nos últimos 30 anos, muita coisa saíram para 4AD. Foi fundado no começo dos anos 80. Acho que é mesmo. E esse disco é o Penny Sparkle, o disco, na verdade, é o oitavo disco, mas acho que LP é o sétimo disco deles. Eles que lançaram Blonde Redhead em 95 e agora em 2010 chegam com uma sonoridade bem diferente dos primeiros discos, né? Eles começaram numa experiência bem mais guitarreira mesmo, showgaze, maluca, e hoje em dia... Mas nunca caíram pra um lado muito pop também, né? Nunca foi uma coisa tão FM, nada assim, mas aqui na Rádio Fiscal a gente faz questão de dar esses espaços pra essa galera, que são sons que dificilmente você vai ouvir em outra rádio FM no Brasil, com certeza, com certeza. Mesmo fora daqui, acho que deve ser poucas também, mas é um som que vale muito valorizar, porque daqui sai, acho que, referência pra muitas bandas aí que depois pegam uns toques só, faz coisas mais, digamos, pasteurizadas, mas eu acho que a essência aí de criatividade no cenário rock sai de bandas como essa. Então vamos com Here Sometimes, Blonde Redhead. Discute diferente. Keep flying. Don't you know that I'm too dumb for that? You kept a list of all those bad nights. We both know it got too long. Aqui na Rádio Fiscar, mais um bloco sensacional aqui no Caixa de Entrada Especial com os melhores de 2010, hoje edição internacional, Brastronaut com Slow Knots e antes Blonde Redhead com Here Sometimes. Esse é aquele bloco que todos os blocos são sensacionais. Esse programa, quer dizer, né? Esse programa é emoção. Só emoção. Muito essa música do Brastronaut foi uma música que mais me surpreendeu esse ano, que mais marcou o meu ano aqui na Rádio Fiscar. Eu achei os caras muito criativos. Não só essa música, no disco inteiro, uma mistura de indie pop com algum elemento jazz, um pouquinho de música eletrônica. Música música construída muito bem, com arranjos muito legais. Esse aqui é o primeiro disco dessa banda canadense, disco intitulado Mont Chimera. É um disco que eu aconselho, então procurem na internet, compre o disco, qualquer coisa. É um disco que vale a pena ter na própria discografia em casa. É, os canadenses estão bem aqui na seleção. Oh. Continuando agora, mais uma banda que o Maurão trouxe aqui para o nosso conhecimento, para a nossa programação. Banda Kula Shaker com Only Love, também uma das músicas do ano, com certeza, aqui na Rádio Fiscal. É uma música que lembra muito o Neil Young, aquele período post-hippie, assim, onde música country tradicional se misturava com rock, um pouquinho de psicodelia também. Kula Shaker, uma banda que se formou em 95, mas depois se separaram em setembro de 1999. Se reuniram de novo em 2004 e agora lançaram esse último disco dele, que sinceramente não me lembro o título do disco, mas é um disco muito bom. E a música que nós iremos ouvir agora, o primeiro single extraído, é intitulado Only Love. Dá para perceber muito bem as influências do Neil Young e do som típico daquela época. Nome de som, então, Kula Shaker, Only Love. Música ensolarada pra tentar dar uma animadinha, que lá fora o negócio tá... Tá feio. Ficou diferente. Diferente. entrada. Programa Caixa de Entrada de volta aqui em 95,3 MHz. Só bloco firmeza, dos melhores de 2010, internacionais aqui, edição especialíssima. Phoenix com 1901 e antes Kula Shaker com Only Love. É, essa música do Phoenix ela é bem tão pop assim, né? Ela recebe algumas críticas e tal, mas eu acho que tá de umas pérolas pop bacanas aí esse ano, né? A música marcou bastante. Os caras acabaram de fazer um show bem elogiado aqui no Planeta Terra, né? Em São Paulo. É uma banda bacana, que, francesa, né? Que vale a pena ir conhecer. Eles também já... Tem um bom tempo já de banda, né? Pra mim a briga fica entre ela e a outra deles, que é a Listomania. Não sei qual das duas colocar nunca quando eu escolho. É, essa aí acabou sendo a primeira, né? Que eles lançaram. Acho que acabou marcando um pouco mais. Mas pra mim isso daí marcou bastante. Eu não posso ficar atrás de todas as músicas. Na verdade, não dá pra você trazer o Kula Shaker e o Phoenix, né? Tem que ser. Tenho que deixar fora outra coisa. Bom, continuando. Falando em Kula Shaker, lembrei o título do disco, do álbum, é Pilgrim for Progress. Então, quem está interessado, dá uma checada na internet que você vai achar ele. Sensacional. Continuando, agora também um disco muito esperado desse ano e muito, digamos, cumpriu expectativas, né? Ou superou, talvez, para algumas pessoas. Não tem jeito. Quando você é um cara que tá sendo... que todo mundo fala que você é genial, é difícil você ser genial toda hora, né? Então a cobrança vai ser sempre cada vez maior, assim, né? E o LCD Sound System é um projeto que marcou aí muito da produção contemporânea aí, né? Essa relação da música eletrônica e o rock. Tem muita gente fazendo isso, só que ele, acho que trouxe uma forma de trabalhar muito bacana, e esse disco, ele me parece muito amarrado, assim, né? Apesar de parecer só uma grande festa, né? E essa faixa que a gente vai ouvir, acho que isso, né? Que é Drunk Girls, né? Mas o disco traz várias faixas muito bacanas, faz umas leituras sobre, inclusive, o mundo das gravadoras, faz umas críticas, é bem bacana. E eu tive a chance de ver esse show aí, desse álbum, e realmente também o cara carrega muito, é uma presença incrível, assim, do James Murphy, né? Um cara que tá produzindo muita coisa, tem gravadora. Ele criou o selo de Dance Punk DFA. DFA Records. Esse que é o terceiro disco, This Is Happening, o terceiro disco da LCD Sound System, e pretensamente seria o último. Ele que acho que chegou a uma maturidade impressionante, porque o estilo ficou mais ou menos o mesmo, mas acho que as músicas ficaram bem mais, digamos, maduras mesmo, aprofundadas nesse disco. As músicas são todas de 6, 8 minutos, fora essa que a gente vai escutar. Mas já tem rumores de que, na verdade, ano que vem ele vai começar a trabalhar num disco novo do LCD Sound System. Então, o que ele comentou é que ele vai continuar lançando coisas como LCD Sound System, mas que ia parar de lançar discos, porque isso aí já era, né? Ia começar a lançar mais singles. Eu ouvi dizer, na verdade, eu li uma entrevista com ele dizendo que ele ia lançar com outros nomes e não com LCD Sound System, mas já mudou tudo. Vai estar no Brasil no comecinho do ano. Quem tiver a chance de ir, vai valer a pena com certeza pegar esse show. Com Drunk Girls, LCD Sound System aqui no Caixa de Entrada. Escute diferente. Drunk girls are abhorringly wild. Drunk girls can invade. Rádio UFSCar. Escute diferente. Esse foi CeeLo Green com Fuck You. Uou. E antes, LCD Sound System com Drunk Girls. Mais um bloquinho aqui no Caixa de Entrada Especial Melhores de 2010, edição internacional, aqui na Rádio Fiscal 95,3 FM. Lembrando que semana que vem, às 5 horas da tarde, a gente está de volta na segunda-feira para fazer a edição nacional. É, na edição nacional, eu acho que vai entrar essa, uma dessas músicas que estão tocando no BG, do Loose in the Pop Sonic, que é com certeza um dos discos que mais curti esse ano, por quanto tem a ver com lançamento independente. É, esse ano tem bastante disco nacional interessante lançado, né? Foi um bom ano, mais um bom ano para o cenário independente brasileiro. Mas continuando... continuando, antes da gente entrar numa vibe mais música global, na verdade não, a gente já vai entrar numa vibe música global, mas com uma exceção, acho que a única exceção desse programa, que é o Bomba Estéreo, a primeira banda desse nosso bloquinho, com Fuego. A única exceção, eu digo, porque o disco que contém essa música é de 2009, na verdade o disco Estaia, segundo disco da banda colombiana Bomba Estéreo, eles que foram a grande atração do Quarto Contato, festival Contato aqui desse ano, aqui em São Carlos, fecharam o festival com um grande show, mas realmente marcou muito esse ano exatamente por conta do festival, por conta de ter tocado muito na nossa programação, preparando os ouvintes pro show, então tá aqui o Bomba Estéreo. Mas esse disco depois foi reeditado esse ano com o título... Nos Estados Unidos. É, com os Estados Unidos, então teve um lançamento internacional com o título Blow Up. Blow Up, exatamente. Mas é o disco de 2009. E, bom, Bomba Estéreo, aqueles que misturam cúmbia e vários estilos latinos com o hip hop e a música eletrônica. A vocalista Lee Salmet, com toda a sua presença de palco, foi um show realmente inesquecível, né, para todo mundo que assistiu ali na praça. Muito bom, muito animado. A Lee Salmet é uma personagem que sabe ficar no palco, sabe animar o público. 10 vezes melhor que a Shakira, né? Vamos de música, vai. Bomba Estéreo com Fuego. Escute diferente. Eleven, ten, nine, eight. de Entrada. Programa Caixa de Entrada, estamos de volta aqui na nossa retrospectiva 2010, momento internacional. Acabamos de escutar Crookers com Color, Color, participação da Yel. E antes, Bomba Estéreo, Fuego. Muita emoção esse programa, né? Ah, com certeza. Esse disco, eu queria falar um pouquinho desse disco do Crooker, que é o segundo disco dele, intitulado Tons of Friends, Toneladas de Amigos. Então esse disco reúne mais ou menos todos os músicos, todos os artistas com os quais The Crookers colaboraram de qualquer jeito, ou fazendo mixagem, ou produziram as músicas dele. Então, além da banda Yel, encontramos várias outras bandas, tipo Buraca São Sistema e muitas outras. O Crookers são uma dupla, eles são italianos. É já a segunda entrada que tem italianos na parada. Assim. E italianos são na praga mesmo. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos continuar, Mauro? Ou você quer falar mais alguma coisinha? Não, vamos pra frente, vamos ver o que vem agora. Bom, continuando, agora a gente tem um bloco muito legal também. Olha, eu vou te dizer, esse programa tá sensacional. Como sempre, eu adoro esse momento de retrospectiva. Mas agora a gente vai com mais uma música que tá no meu top 3 de discos de 2010. A gente vai com Bonobo, mais uma banda de um homem só. Simon Green, músico britânico, produtor, DJ. Ele lançou esse ano o disco Black Sands. No comecinho do ano, em março, foi lançado. Foi um dos primeiros discos da semana também desse ano aqui na Rádio Fiscar e é o quarto disco do Bonobo. Quarto disco e talvez o melhor disco do Bonobo. Um disco muito interessante, ele que se calcou sempre. Ele é da Ninja Tune, mais um disco lançado pela Ninja Tune. Ele que é um dos grandes nomes da Ninja Tune, gravadora inglesa dos novos sons que são calcados na música negra, né? Principalmente. É misturado música black music, música experimental, música eletrônica, muita coisa, mas sempre com um pezinho no funk, no soul, no hip hop. E o Bonobo não foge disso, mas esse disco dele, acho que comparado aos outros, se distanciou um pouquinho desse new jazz, new funk, e fez um disco realmente quase inclassificável, né? Quase uma trilha sonora mesmo. É, sem dúvida, é um dos discos mais originais do ano, mais marcante desse ano. Vale a pena ouvir o disco inteiro e também tem muitas participações. O Bonobo tem a Traiana. Nesse disco, na verdade, só tem participação da Andrea Traiana, que é uma vocalista bem jovem. Ela é bem jovem mesmo, tem menos de 20 anos, que ele descobriu e lançou aí pro mundo. Depois ela lançou um disco solo também, que foi produzido por ele, mas ele sempre teve trabalhou com a cantora Baika também, com disco vários outros. Em 2006, Desde Com, tinha participação da Baika mesmo. Mas o disco tem três faixas com vocais da Andrea Traiana e o resto são faixas instrumentais, uma mistura de sintético com orgânico, sensacional, é imperdível. Provavelmente você vai encontrar lá no nosso site também, é só procurar a resenha escrita pro disco da semana. Da metade desses discos que a gente está tocando aqui, metade deles foram discos da semana e vocês podem procurar lá no nosso site www.radio.fiscar.br, que a gente está fazendo também na sessão disco da semana uma retrospectiva. Então tá mudando sempre lá o destaque, vocês podem reler as resenhas e ir atrás dos discos. Mas vamos com o Bonobo, The Keeper, participação da jovem Andrea Traiana nos vocais, então, aqui no Caixa de Entrada, Melhores 2010. Escute diferente. Thank you. content. I say that to please her. Happiness is on her face. It's no man that greets her. Only my disgrace to admit I need her. But we all fall from grace. Dust me down and keep her. Sat down here with my head hung down and I just see to find a bit of peace, a bit of love, a bit of something left behind. Sat down here, best intentions and nothing said, nothing lied. A bit of peace, a bit of love, a bit of something. Argentino más importante residente en Europa, va dejando la pelota para Lee Cruz, la violinista. la danesa Tanguera, dinamita en los dedos y en el alma, bellísima, va tocando la pelota por el costado para Christoph Müller. Christoph Müller se acerca al área, la va dejando para Philippe Coel, Olal, Philippe Coel toca para Eduardo Mascaró, está frente al arquero, va a tirar Diogo. Programa Caixa de Entrada, de volta. Estamos chegando ao final dessa primeira edição do Melhores 2010, edição internacional. É, acabamos de escutar uma música que talvez, acho que, com certeza está entre as cinco mais marcantes da rádio esse ano. Gotham Project, com La Gloria, disco novo, terceiro disco do Gotham Project, e antes Bonobo com The Keeper, participação de Andrea Triana. A gente tem pouquinho tempo, Maurão, mas dá pra falar rapidinho sobre o Gotham Project? Gotham Project é a música La Gloria, extraída do último álbum do deles, intitulado Tango 3.0, e tinha participação especial do comentador de futebol argentino, bem famoso na Argentina, Victor Hugo Morales, que fazia uma locução, né, de um jogo de futebol que acabava com o gol que se transformava em Gotham. É uma música com certeza muito boa, acompanhada por um vídeo muito bom também. Dá uma procurada lá no YouTube, La Gloria, um vídeo que vale a pena ser visto, muito bem dirigido. Gotham Project é um grupo que se repropõe a cada disco com alguma coisa nova, sempre amadurecendo a música deles. Sensational. E agora a gente tem pouco tempo, mas vamos logo falar então já das últimas duas músicas desse programa. A gente começa com a banda francesa Tribeca, acabou de lançar seu segundo disco. A gente ouve a faixa Rose. Eles que também são, é uma das melhores surpresas, acho, dos últimos anos. Com certeza. Esse disco foi também disco da semana aqui na Rádio Fiscar. Eles que fazem uma mistura de música étnica com rap, soul, jazz. É uma música global no verdadeiro sentido da palavra. Segundo disco dele, intitulado Colors, muito bom. Logo depois, vamos ouvir a melhor banda da Moldávia. Talvez a única banda da Moldávia. Ele se chama Zob Sis Dab. Esse aqui é o sexto disco dele, intitulado Red Wine, White Wine. É a música, o primeiro single extraído, intitulado DJ Vasily, que também é acompanhado por um ótimo vídeo que vocês podem achar no YouTube. É isso aí, então vamos de música. Tribeca com Rose, depois Zob Sis Dab com DJ Vasily. Aqui acaba o nosso Melhores 2010, edição internacional, Caixa de Entrada. Semana que vem é a última segunda-feira da nossa programação de 2010 e é o último Caixa de Entrada aí na nossa edição especial nacional a partir das 5 horas da tarde. Escute diferente, continuem sintonizados, até semana que vem. Tchau. Tchau. como esta rosa, rosa. Там, где за речкой мельницы были, жил был веселый, кто диджей Василий. Молотили там зерно, песни шутили, с патефоном пляшет кто, диджей Василий. Молотили там зерно, квас пиво пили, на пластинках шпилит кто, диджей Василий. Речкой мельницы были, жил был веселый мельник Василий. Там, где за речкой мельницы были, жил был веселый, кто диджей Василий. Молотили там зерно, песни шутили, с патефоном пляшет кто, диджей Василий. Молотили там зерно, квас пиво пили, на пластинках шпили кто, диджей Василий.